solo Salvador, 3662, livro apito. 3662, táxi via Alfa, repórter Angela Juliette. Alfa, repórter Angela Juliette, 3662. Juliette, 3662. 3662, mantém a Tita Juliette. Juliette, 3662. Alemão Alfa na sala 02, velho direita, sala 1, 2, 1, 2, Lima, Lima Alfa, táxi via Alfa, repórter Angela Juliette. É parte 5, destino? Confirme o Lima, Lima Alfa. Condor 077, taxi. Condor 077, go ahead. Condor 077, ready to taxi. E taxi approved by MEI, pro taxi India Alpha to holding point on the 10 when ready, call tower 118 small 95 QNH 1013, Condor 077. Condor 077, QNH 1013, and we taxi via apron India Alpha holding point on the 10 when ready, tower 118 95. 3662 após o Condor, portão 8. reporta Corner, 3362, segue Lima, Lima Alfa, segue o TAM, vai reportar na Quebec para o cruzamento da pista 17. Salvador, muito boa noite novamente, Web 5827, Sente da Brava, 360 para Galeão. 5827, Galeão, só um instante a cópia, ajuste no 04, prepara da ela. Galeão. 2, Salvador, boa noite, Oceaneer 6310, está estabilizado, pista 10. Aposta no marcador externo, trem baixado, travado, Renegar 1014, Oceaneer 6310. Sim, que vai reportar sobre Simbra, Oceaneer 6310. Do Lima Liga Alfa, cruzamento 3735, direção ao Parque da Gestão. Holding short, contact 077. E passando Simbra embaixo travado, Oceaneer 6310. 6310, livre posto, pista 90, vento 0, 90 graus, 089. Autorizado pouso, pista 90, Oceaneer 6310. Salvador, é o 35218. 35218, continua aproximação, Renegar 10014, reporte baixado travado. Okay, continua, tá baixado travado, reporta, 5218. 10077, line up and wait, runway 10. Connor 077, lining up and wait, runway 10. Oceaneer 6310, sala 1, 21, 19. Sala 21, 19, Oceaneer 6310. Sala 070, I'm cleared, take off runway 10, wind 090 degrees, 08 knots. Sala 070, runway 10, clear to take off. Boa noite, Oceaneer 6310, livrou, você escuta? 6310, reporte em Chevrolet, táxi via Alfa, reporte em Chevrolet. Cia Alfa vai reportar antes da Juliette, Oceaneer 6310. Noite, livre pouso, pistão 0, vento 0, 90 graus, 08 noite. Livre pouso na pistão 0, 077 Airborne H16, contact now, Salvador Approach Control, frequency 119.8. Contact 077, 119.8, tá ligado? OAB 5827. Copia. Vai pra copa. Salvador Galeão 360, presumo 10, pistando 0, direita da Eulenda Bridge, 119.8, transponda 5421, WebJet 5827. 60 para Galeão, pelota 510. Saída da El, Lady Bridge, decola da 1-0, primeiro que virou pela direita, controle 198, transponder 5421, AB 5827. Correto, portão 4, Antônio. Torre Salvador. Boa noite, 3164, passando externo, baixado o checado. Boa noite, São 3164, continua aproximação, aguardando pista livre. Quem negar, 1014. 1014, aguardando, por outro, 3164. Juliette, Oceaneer 6310. 6310, táxi via Juliette, portão 612. Táxi até o portão 612, Oceaneer 6310. 5218, no solo, 017, libere direito, time solo, 1219. Direito 219, uma boa, trip 5219. Boa. Pisando 64, check train, livre pouso, pistão 0, vento 0, 9, 0 graus, 0, 9, 9. Livre pouso, só passar de checado, tá 3, 1, 64. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, 2. 5218. 5218, táxi via Juliette, remota 13. Juliette, remota 13, 5218. Lutam 3164, tudo pra você. Táxi via Alfa, reposta via Juliette. Alfa, reposta na via Juliette, 3164. Gol 1885, boa noite. Alfa, próxima, Juliette, 3164, Juliette, portão 10. 1-8-5, chamou a o solo? Afirmativo, 1-8-85 no 09 para o posto de estacionamento. Portão 9, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da TAM, retaguarda, chame táxi. Chamará depois do TAM, 1-8-85. Gol 1-8-5. Fim para o solo? É o gol 1-8-5, tá? Tem contato com a Efraero, se possível, se ele está um operador do, da ponte de embarque? Quente, 1-8-5. 5827, na número 4, falando que eu vou te fazer o nome. Autorizado, chama o táxi. Depois você aumenta o 5827. Solo Salvador, boa noite, 3662, com a informação Bravo, autorização Natal, Prato 4. D662, aguarde a cópia, o ajuste 1-0-1-4, prepare a PUC. 1-0-1-4, sai da PUC aguardando, então 3662. Web 5827, Banco Táxi, BB de Uno, Sicuna, autonomia 0340, Alterna Guarulhos. Noite 5, Livre Táxi, Pátio Indial, espera 1895, 1014, Bovê. Noite 27, direito, ponto espera 1895, 1014. Sente direita, ponto espera 1895, 1014, Web 5827. O 985 desconsidere a última instrução do solo. O gol 1885, a instrução foi após a passagem da aeronave da TAM, que iria parquear, a gente estaria autorizado para receber questionamento. Não, negativo. Foi a última instrução que foi dada para o 1885, pensei que tinha chamado para o táxi. Não, não, negativo, senhor, a gente não copiou. Está pronto, né? 7-5827. Boa noite, WebRed 5827. Autorizado a linha de colapso, estão na 0, vento 090 graus, 089. Grande acordo, 0, Web 5827. Gol no 885, tá pronto.